quero mais amar. Só me resta fazer aquilo que tu faz. E é sumir por motivo algum. Pra que perder tanto tempo assim no mundo? Com alguém que diz que ama só pra enganar. Eu vou juntar o que quebrou. Dizer um adeus. Será que me amou? Eu sou alguém, amor. E o que vou fazer? Você merece alguém que possa te fazer chorar. E hoje você morre pra mim. Vai olhar pra trás e não vai me ver mais. Só me esquece, não diga nada, por favor, me esquece. E hoje você morre pra mim. Vai olhar pra trás e não vai me ver mais. Só me esquece, não diga nada, por favor, me esquece. Agora eu não quero mais amar. Só me resta fazer aquilo que tu faz. E é sumir por motivo algum. Pra que perder tanto tempo assim no mundo? Com alguém que diz que ama só pra enganar. Eu vou juntar o que quebrou. Dizer um adeus. Será que me amou? Eu sou alguém, amor. Pra me perdoar, por acreditar que só me enganou. E eu te dei amor. Eu tava tão sozinha e do nada você me segue. Pediu meu WhatsApp e caí na tua tese. Me iludi, você merece alguém que possa te fazer chorar.